Parabéns, equipe XK. Parabéns, equipe XK. Há 19 anos de muita curtição nas festas em todo o Pará. Rubi! Te prepara para a explosão. Explode tudo aí! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Parabéns, XK, tamo junto sempre, mano. Te prepara pra explosão, te prepara pra explosão, te prepara pra explosão, te prepara pra explosão. Mais pólvora. O show vai começar. Prepara tudo, DJ Tiaguinho Tom. Chato na área. Vem pra cá, vem me agitar. Quem comanda é a XK. Vem pra cá, vem a curtir. Essa equipe é do Rubi. Rubi. Joga a mãozinha pra cima aí. Só quem é do Remo dá o grito. Joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal. E bora dar-lhe sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Então solta a batida do beat sul. E o bagulho fica doido. O bagulho começou agora, mano. No camarote eu tô Rubi Live. No camarote eu tô metendo a vontade. Mas a maquininha que hoje eu falo. Está com a gente, Babi do Carinho. Mano Rogério também aí do nosso ladinho. DJ Yudi é o brabo. Um abraço, mano. Parceiro Helder também dos mal falados. Alô, Rodriguinho. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. Vai no caqueado, caqueado. Moleque gringo, mostra como é que faz. Moleque gringo, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Bora, parceiro Neto Pantoja. Vem nossa amiga Roberta aí com a gente, Brabo do Carinho. Vem galera da Sexta Rua, obrigado a todo mundo aí. Já da Marambaia também, alô, parceiro Alemão. Parceiro João Bicho também, pancadão, um abraço a você. O Passinho, alô, GG, alô, Diego, alô, Erika. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Tchau. Sal, sal, sal, sal. Quem vai sair daqui direto pra praia da Nissal? Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Alô, parceiro ID do Bundinho, melhor de Cutijuba, tá igual a gente. Bora ID, bora ID, bora ID, bora ID. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Isso aqui é foda, aqui é foda. Faz o que, bebê? Vem baixar a EAD dos mal falados também. Nome do rock doido. Na veia. Vem essa primeira dama, Débora Bonequinha. Alô, Débora. As mal faladas também, todo mundo. Bola é pra cá. Querendo me deputar, bola é pra cá. Querendo me deputar, bola é pra cá. Querendo me deputar, bola é pra cá. Toma! Querendo me. Eu quero tocar isso aqui, ó! Nem o sol. Toma, porra! Vou gritar, não vou dormir, que te desejo. Você é o meu par perfeito, você é o meu par perfeito. Parceiro JJ, parceiro, presente, um abraço pra você. Você é o meu par. Tá com o Thiaguinho, um abraço, mano. Equipe das teses do Tapanã. E o baile pega fogo, e o bora pega fogo, e o bora pega fogo, e o bora pega fogo. Toma, toma, toma o caguinhado, toma, toma o caguinhado, toma, toma, toma. Quem gosta de fazer fumaça? Foi a caqui nós fuma o putaria, rola filho, novinha bate bumbum, e quem vai dormir comigo? Vem pra tirar Gato Negro, na verdade, tá com a gente. E lá nos passageiros, um abraço pra você, viu, mano? Tamo junto. Tô fita de peça que vai indicar. Puxei na minha, fui na linha, fico tete de pepeca. Desceu na boca. E o bagulho tá doido! Toma, toma, toma! É muito caqueado hoje no aniversário da XK! Vai no caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, no gingado, no gingado. One, two, three, vai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora na moral. Você quis ir embora, agora implora na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal! Se tu fosse mil grau, joga pra cima! Era tu. Dali, se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal! Sal! Sal! E o bora dar de sal! Sal! Sal! E o bora dar de sal! Meu patrão Dodô tá com a gente, presidente das equipes do Rubi. E aí, Dodô, certinho, mano? Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi. Toma, toma, toma, toma, toma! Thiaguinho Pop. Solteira, bota a mãozinha pra cima aí. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, vai cantar com o Thiaguinho. Titirari-tirari-rarara. você me perdeu em algum... Bye, bye, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Parceiro Diego, tá com a gente. O culto presidente aí da associação, os solteiros e casados, lá da sexta rua, tá com o Thiaguinho. Vai, Hugo, tamo junto! Eu quero mais, um pouquinho mais, depois do amor. Quero um carinho, um abraço, me dá, por favor. Mais uma, mais uma! Estou dividido. Sabe, canta! Já não sei mais o que é certo. Vocês, vocês. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder a mão. E que tal essa aqui pra todo mundo cantar com toda a força? Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte. Top, chegou! Você é um presente que Deus me deu, te amo tanto. Quem sabe um dia eu faço uma canção. Por não ter você aqui. E aí? Uma melodia que traz você pra mim. Que dá mais uma? Que dá mais uma? Hoje eu vou te provar. Na praia, canta aí pro Thiaguinho! Eu preciso explicar. Eita, que o Dodô vai à loucura, né, mano? Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te... Quem sabe canta bem forte, bem alto! Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Aquela Thiaguinho, aquela Thiaguinho, aquela Thiaguinho, vai, vai. Nem vem dizer. Eu era uma menina e você não se importava. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Hoje domingo tem a volta do Thiaguinho lá no farol, no pancadão, vai ser estouro com DJ Thiaguinho Top. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir. Seu beijo doce me faz pirar por ti. Olha o cachorro da Nibete. Eu fiz tudo. Um abraço pra você com muito carinho. Todo mundo aí, papai. Mais uma. Bateu, filha. Toma! Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. Eu marquei sem perceber. Sai da XK, papai! É a nossa linda história. batida com a gente. Um abraço pra você, mano. E aquele banho? E aí? Deixa eu puxar essa aqui. Essa aqui, ó. 1, 2, 3, vai. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. Adrianinho! Quantas vezes florei seu amor, mas... Parceiro, já já, presidente aí da equipe. Nos transa do Tapanão, fechado com a galera da Sexta Rua. Os solteiros e casados, tá todo mundo aqui, bebê! 1, 2, 3, agora! Mulher que tá solteira, canta! Pedriguinho! Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor... Olha o parceiro herói! Ele parceiro Joelso aí! O alcoolatra do futebol clube! Pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão, não me ouve. Bora, favor, deixa escar. Por que é tão difícil assim? Quem sabe canta. Sei que dói essa traição. Bora, patrão Felipe Hightech, um abraço pra você, Felipe. Mas o homem que... deixar de passar em branco e bater os parabéns agora, nossa XK aí. Vem aqui todo mundo colocar essa mãozinha pra cima aí, todo mundo. Colocar essa mãozinha pra cima pra gente bater os parabéns. Pra nossa XK, pra nossa XK, pra nossa XK. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Joga todo mundo, joga todo mundo, joga todo mundo. 1, 2, 1, 2. Prepara, prepara, prepara, prepara aí, mano! 1, 2, 3, agora! Toma! Muitos anos de tradição, há 19 anos, com todo respeito, hoje todo mundo que veio curtir aqui na ilha de Cotijuba, esse aniversário da nossa Cisca, meu irmão, parabéns, tamo junto, Fabão, toda a galera aí, arrebentando, papai! Ei! Ei! chuva. Eu sou da Xuxcar, amor, eu sou. Também um abraço você, mano. Xisca, faz a festa. Alô, Betânia. Pra cima com a galera. Gilmano e Pascoal, é o dedo dos mal falados também, daqui com a gente. Xisca, um abraço você, mano. É madeirito, qual é a parada? Qual é a parada, bebê? Te prepara pra explosão, te prepara pra explosão, te prepara. Alô, Eder. Quando o rock tome vendo, quando o rock tome vendo. O DJ fica louco quando o bag tá bebendo. Quando o rock tome vendo, quando o rock tome vendo. O DJ fica louco. Ele tem moral. Thiaguinho! Toma, toma, toma, toma, toma! Ei! Oh! E aí, os amigos da Marampaia também, tá todo mundo com a gente, valeu, prestada! Agora te prepara que o bicho vai pegar, os papalados estão na área, em vale todo vai virar. Tem de dormir com a nossa parelha, desviamos de curtição e sempre na humildade. DJ, passa o pano, no movimento o baile é nosso, vamos chopear. É DJ, passa o pano, no movimento os mal falados, vão comandar. Maurizinho, Carlinhos e Edu, Renanzel e o Eldi, São Luís e Red Bull. Olha que chegou, o Denilson e o... Inclusive o Eder deixou de ir pra lá pra vir pra cá. O nosso som, tô no rock, tô me vendo, tô no rock, tô me vendo. Os mal falados vão pra cima quando o baile tá perdendo. Tô no rock, tô me vendo, tô no rock, tô me vendo. Os mal falados... E os passageiros! Tio, bebê! hoje é o Rubinho. Passageiros da nave já chegou e dando show. E tu já tu sabe que Rubinho é meu amor. Viluzinho parceiro, Gato Negro tá com a gente. Um abraço você, viu, gato? Ele é! Eu sou do Rubi, eu sou da Marambaia. Faz! Faz a pedra! E moçada, é o todo poderoso que chegou pra agitar. E aí, DJ, já vamos decolar. Já curtiram a espaçonave, já dançaram no portal. Sou mais de 5 anos de sucesso na moral. Passageiros da nave, tá fazendo a construção. Se é Deus no céu, é Rubi no coração. É a mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima aí. A mulher que separou e veio pra Cotijuba sozinha. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of the rhythm. Pra mulher que tá solteira, joga tudo pra cima. O Top DJ Tiago. Tô solteira agora. E Tiaguinho vai tocando, vai tocando. Gostoso na estrada, hein? Então me diz aí quem nunca fez amor no carro. Então me diz aí quem nunca fez amor no carro. Nas piranha eu taco, taco, taco, taco. Na cachorra eu taco, taco, taco, taco. Nas piranha eu taco, taco, taco, taco. Nas cachorra eu taco, taco, taco. E o Tiaguinho taco, taco, taco. Nas cachorra eu taco, taco, taco, taco. Levanta o porta-mala, deita o banco, por favor. Levanta o porta-mala. De barco tu vem se organizar. Se tu se organizar, todo mundo faz amor. Se tu se organizar, todo mundo faz amor. Se se organizar, todo mundo faz amor. Todo mundo faz amor. Alô, Rodrigo. Abaixa o banco. Ai. Levanta os vidros. Aumenta o volume pra ninguém escutar teus gritos. Abaixa o banco. Levanta os vidros, aumenta o volume pra ninguém escutar teus gritos. Então me diz. E tem um amigo que pegou um chifre aí. Dá um grito. Aponta pra ele. Aponta pro seu amigo que pegou um chifre e tá sofrendo pela ex. Aponta! Aponta, porra! Agora diz pra ele assim, bebê! Tá apaixonado? Tá apaixonado? Cuidado, ele pode estar do seu lado. Aponta pra ele. Cuidado, ele aponta pra ele tá agora. Do seu lado. Quem tem amigo corno, tá nele. Ele um abraço. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Aponta pro seu amigo agora. E nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? Quem é? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. Será? Partiu então. É o melhor lugar pra te esquecer, sua ex-mulher. É o melhor lugar. Tu quer esquecer, desgraçada? Quer esquecer, sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer brigar comigo, quer ficar de peque? Sair pra falar da casa, mate com os amigos. Eu não tô ligando, eu não tô ligando. Sua amiga tá sentando e o Thiaguinho tá sentando. Eu não tô ligando, eu não tô ligando, é putaria avançada, a Dani que tá mandando. Quer brigar comigo, quer ficar de peque? Sai pra balada, casa amante com os amigos. Pivo, pivo, pivo, pivo, pivo, Dani, eu sentando. Teu amigo, meu parceiro Neguinho da família Vagarinho, um abraço a você, mano. Pivo, Dani, pivo, Dani, vou tomar uma, pai. Eu sentando, seu amigo, é só tu aí. Chupando, me botando e eu sentando. Toma! Andando, tá chupando, me botando e eu sentando. Top, libera o blé! Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Peraí, eu tenho que tocar essa aqui, ó. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode... Deixa no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Essa luz aqui. Isso, quem isso, tem celular aí? Isso. Quem tem celular? Isso. Pode acender a lanterna do celular agora pra ficar bonito aqui, papai. Isso. Acende a lanterna do celular, Butiaguinho aí. Isso. Acende! Isso. Acende! Isso. Isso. Isso. Quem gosta de fazer fumaça? Joga tudo pra cima! Ai, ai, ai, ai, ai. Isso, todo mundo girando, girando, girando, girando. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, say, for my to be acting too bold. Take a sip. Só quem dá valor, papai. You ready for... Só quem dá valor. Hey, ai, rapaziada, só os usuários. Every day. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem. Bora aí, doida! Bora aí, doida! Peraí, peraí, peraí, eu quero essa aqui, ó. E quem tá solteiro, joga a mão pra cima aí. Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. One, two, agora! Sinceramente, meu coração não estava esperando. parceiro Felipe Hightech. Um abraço pra você, viu, Felipe, ali com a gente. Alô, Rogério dos Mascarados. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que saberia te amar. Pra sempre. Pra sempre amar. Vale a pena, minha filha, fala! Não vale a pena ter você, mas vou me encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber. Perdeu, Rogério? Perdeu. Tales Supressão, homem do painel de LED, do Brávio Índio Canibal, papai da comida. Mas você também podia amar. É o papai do ano. Pode entrar a hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Top. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos tinha ido até mesmo a sua. Alô, Felipe! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Bora, gato negro, tu não dança, não? Podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Parceiro Rogério dos Mascarados do Marco. Abraço você com muito carinho. Tá com o Thiaguinho aqui com o Tijuba. Você, e a Betânia, só na mão. E você, tamo só, juntos, mano. Também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda. Acertei, filho. E aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Agradecer a Deus. Rapaz, tu é doido esse aqui. Até quem não tá sofrendo vai sofrer agora. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Traz uma 51. Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorri. E aí, Dodô? E disse que também ia torcer pro Brasil. Vem dançar. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. Pega do tempo que o Brasil era bom. E enquanto Zico fez um gol, errou pra nossa seleção. Parceiro Éder, é os mal falados, obrigado, viu, mano? O meu coração. Tamo junto, é parceiro. E quando o jogo acabou, nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Vem dançar. Parabéns, Xisca, tamo junto. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Será que ela vem hoje? Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que... Alô, Rodrigo do Ouro, traz a gelada aí, mano. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Será que hoje? Eu tenho muito medo de doar. Pensando nela lá em Belém. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. O DJ número um. Pense. Não me abandone. O top. O top. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você. Pois eu sei que vou sofrer. Alô, Dodô do Rubi! Sem você não existo. O som das estrelas. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. Rubi! Acho que se vale realmente a gente poder vir tocar hoje o aniversário da XK e fazer um pouco do light e fazer um pouco do lendário também. E aí, Dodô? Super poderoso, peso pesado. Eu que um dia jurei nunca mais amar ninguém. Tá gravando aí. Pensava assim, até te conhecer. Baby, quando te amei pela primeira vez, que fosse só mais uma aventura, pensei. Mas quando... Agora pode acompanhar a agenda do Thiaguinho lá no meu Instagram, Thiaguinho Top Oficial. Que faltava pra semana dentro. A turia aí, Augusto Corrêa, tem Thiaguinho. E quando lhe reencontrei naquele baile com você, dancei, disse pra mim mesmo, sarei. É muito médio, hein? E depois então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. E aí? E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo. Isso que é bonito ver o povo dançando. Não só o rock doido, mas tocando de tudo como o Thiaguinho faz. Thiaguinho Top. Machuca, bebê! Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz uma oração. Que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Bora, gente, hoje domingo tem mais bagulho doido. É o segundo tempo, na verdade, do aniversário da nossa XK. Lá no farol, na beira da praia, lá no maré cheia e no maré mansa, viu? Não tem erro, Thiaguinho tocando muito som. E vocês são os nossos convidados. Hoje é dia de festa. Eu estou a chorar. Parceiro JJ, presidente aí. Tô fechado, é. Olha a guarda. Venha, um abraço você. Venha ser meu amor. Na galera do Tapanã. Sou nada, sexta rua, está. Os solteiros e casados. Gee. Mascarados ainda gravando um CD. E essa vai ficar especialmente pra você também, viu, mano? Do céu. Oi! Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro. Parceiro Rogério dos Mascarados, Dom Marco. Ele é Betânia. Ao lado. E ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer. Você vai? Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo que onde eu vi algumas. Sem tirar de dentro, papai. O top detona. Top. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Vini Pinho Raidegue! Tá em Cotijuba hoje. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Afoga o vento, sussurra seu nome. E aí? Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Rapaz, eu misturei tudo agora. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim um dia de verão. Na batida. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha, filho. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Mais uma! Já vai amanhecer, papai. O dia amanheceu, o sol já raiou. E eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Muito menos entender por que razão. Bora, parceiro Yuri! Um abraço pra você com muito carinho, viu, mano? Meu amor, volta, filho! Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte, por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar. Um abraço pra você com carinho, viu, mano? O top das apresentações. Você está com o top das apresentações. DJ Thiaguinho Top. Bora curtir! DJ Thiaguinho Top. Dale, meu DJ Thiaguinho Top. Passeu, seu Machado. Aí, Duarte do Som. Alô, seu Machado, cadê a pílula azul, meu irmão? O primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Poderoso. Fala quem é, Dudu, fala quem é! Rubi! Rubi! Poderoso Rubi! Rubi! Poderoso Rubi! Falados, a Débora da Bonequinha, os mal falados também ao lado, né, filha? Nascia um novo amor ao som do rubi. Com você dancei. Vem que você também vai poder encontrar onde ele estiver. O amor vai surgir e ele vai. Agora que tá chegando, faz saudade aí, viu? Saudade. Ai, e eu, Dodô, já tá organizando o bagulho doido na Via Show. Tô sabendo, vai! Rubi! Olerere, olerere, olerere, olerere, olerere, olerere, olerere, olerere, olerere, olerere. Una cosa te digo, una cosa te digo, una cosa te digo, una cosa te digo, picaré la vida entera, por la vida entera sin esperar. Meu Machado, será? A mi amor, meu Machado, a mi amor. Mais uma, mais uma. Fazer um plástico nele. Aí, Puyuca. Bora, mano. Na verdade, essa época me lembra muita gente amanhecendo nas ruas, né? Vai no caqui, vai no caqui, vai no caqui, vai no Eu sou Rubi. DJ Abraão. Vai, Dudu! Vai, Dudu! Dudu, Dudu! Rubi. Rubi. Ipanema Clube, Dudu. Hein? No tempo que tocava, que tocava essa aqui, papai, tu lembra? Atenção. Produção. DJ Brazil. Dance com o Rubi, Anaí do Sul. Se não leva, dance com o